230 Fiat 2 takeoff, runway 10, winds 100 degrees, 04 knots. Let's pick up 10, American 230. American 230, airborne at 28, contact now departure control, 120.8. American 230, one notch. Salvador departure, American 230, checking in. We're at a 2,000 climbing. Fly level 360, hello. American 230, radar content climbing fire. Momo departure through flight level 360. Momo departure, fly level 360, American 230, thank you. Estabilizado LS X-ray 10, azul 2707. 2707, chame a torre de Salvador em 18.95. 18.95, azul 2707. 1970, voo pro Iduna, dissipador 2000 pés, QNH 10 no meio, autorizado. Final INS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Dunas 2000, pistão na zero no meio, formado estabilizado, 970. Dunas 00 grau, 049. Autorizado pouso, pistão no zero, azul 2707. Salvador, Ocean Air 6103 para Guarulhos, a ponte 2, informação alfa. Gente, Ocean Air 6103, aguarde, copo. Aguarde. Portugal 021 Alpha, approved de Juliet, stand 1-1. Fire Juliet, stand 1-1, Air Portugal 021 Alpha. Oceanâmia 313, copia. Copia, 313. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pedro 10, Tatuapaté. Decolagem cabeceira 10, após a decolagem curva direita. Perfil de saída São João 1, Leda, Módiva. Acione transponder 5060, controle 120, decima 8. Ok, o 360 autorizado, para Guarulhos, decolada 10, curva direita, Pesulo 10, Taubaté. São João 1, Leda, Módiva, 5060, 1208, Acione 6313. Acione 6313, cotejamento correto, time pronto, pushback, acionamento, portão 2. Contará, obrigado. Azul 2707, no Solas 33, liberou via Taxi Eco, para seguir ataque via Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima. Via Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima, estabilizou, gol 1970. 1970, chame a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1095, boa, até daqui a pouco. Boa, até. American 230, contact Recife Century, on 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85. 2545, or 2685, American 230. Good night, sir. Good night, have a nice trip. Thank you. Chegou 1970, avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 120 graus, 059. Ligue pouso na 10, gol 1970. Equador, Oceania 6313, ponte 2, puxa essa alavanca. Cruzado, Oceania 6313, chame táxi. Eu posso parar. Bom, 9970, Solas 39, libere direito, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, confirmado. Igual 970. Prossiga. Está confirmando, é portão 8? Afirmo, 08. Obrigado. Oceania 6313 para o táxi com 115 a bordo, 5:40, Galeão. Oceania 6313, táxi autorizado à direita, via índio, ponto de espera 1,9,95, ajuste na 0 no meio. Ok, índio, lá informará Oceania 6313. Pronto, Oceania 6313. Linha decola, Oceania 6313, vento 120 graus, 049. A linha decola, Oceania 6313. Salvador, gol 970, passou 200 para 150, informação alta. Gol 1970, identificação, dessa via chegada por média 1 para 2000 pés, QNH 10 no meio. 2000, por média 1, com 1016, a possibilidade de voar. Duna? Oi, Duna, gol 1970. Na presente Duna, 1970, obrigado. Então, prosseguindo os 2 mil pés com 1016. Oceania 6313, decolada 50, chama controle Salvador, 1-10-0, décima 8. 1-2-0-8, grata, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6313. Cruzão no 50, tabela 360, perfil São Runa. Boa noite, Oceania 6313, contato radar, subavia saída São Runa para o nível 360. E a saída, possibilidade de voar lenta, senhor. O cruzador mil pés afirmativo, Oceania 6313. Ok, 2000, saída Oceania 6313, obrigado. 1160 autorizado, final INS X-Ray, Vistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizando INS X-Ray, reportaria estabilizado no LOC, o gol 1170. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224. Boa noite, Oceaner 6224. Passando identificação dessa via, chegada Bomente 1 para 2000 pés, QNH no Oceano no meio. 2000 pés, via 1016, obrigado. Chané 6313, chama Centro Recife, em 125.1, alterne 128.35. 512835, Chané 6313, obrigado. No localizador, o gol 1170. Terceiro, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa noite, Sérgio. pé. Oi, Salvador, gol 1170 e LS 210. Gol 1170, estado pouso autorizado, pista 90, vento 1230 graus. 032. Autorizado pouso na 10, gol 1170. Dado sinal INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador, 6224. Gol 1170, Mansola 04, libera direita, Vitex Fox, corrige via Golf. Mantenha-me escuta, Alfa Juliette, portão 3. Viva na Golf, prossegue via Alfa Juliette pro 03 na sua escuta, gol 1170. controle Salvador, muito boa noite, o voo Udo 723, chama Udo 60. Me para o controle. É o voo Udo 723. Udo 723, boa noite, acione a identificação dessa via, chegada a bordo para 4.000 pés, que é legal no 0 no 6. Via até 4.000, acione a identificação dessa via, chegada bom mediano para o nível 050, que é legal no 0 no 6. Salvador em 1 ano 8, decimal 95. 395, bom, obrigado, 6224. Pousa. Utilizado MS, X-Ray 1-0. Fechando a 62. Fechando a 6224, oficinado autorizado pouso, posto no 0, vento 1, 1-0 graus, 0-6-19. Autorizado pouso, 1-0, hoje 6224. 224, solo 195, libera a direita, taxi via Fox Alpha Juliette, portão 104. Fox Alpha Juliette para 04, Oxa 63, 6224. Lula 78, desça via chegada para 2000 pés, Kennedy na 0 no meio, autorizado. Sinal, INS X-Ray, estão na 0, reporte estabilizado no localizador. 2000 na 0 no meio, reporte estabilizado, localizador está 3, 1, 7. Lula 723, reduza para 220 norte. 723, série 0, redução, 220. Good evening, Oceania 6212, it's Cockadent. Send via Bomed 1 arrival to foot level 050, altimeter steady 1016. 1016, fly, tap position. You clear to fly directly, tap intersection Oceania 6212. Desça via, chegada pouso para 2000 pés, Kennegal no 016, se possível iniciar redução 1909. Positivo, desfila 2000, reduzindo 1-0, está observando o tráfego agora, Zona. Afirmativo, tipo 2321 é o tráfego que eu precedo. Positivo, obrigado. Oceania 6212, Salvador Approach. Confirm we are number 1 for the approach. The number 3, but the number 1 is on final, number 2, that is 5 miles to intercept the final, Oceania 6212. At your discretion, Oceania 6212. Okay, 3178, chama a torre de Salvador em 198, decimal 95. Boa noite, está 3178, avistado, fundo autorizado, pista 90, vento 1, 90 graus, 079. Ele pôs no 0, está Visual com a pista, gol 1-723. 2-723, reduza para a velocidade de aproximação, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. Nossa, completando com a torre 2-95 e reduzindo, obrigado. Sente gol no 723, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. Com o 0 no meio, aguardando pista livre. Com 3178, solas 2000, libera direita, via taxiway. Eco.